20. Duas Skol Beats embriaga muito mais. Três Skol Beats embriaga muita gente. Quatro Skol Beats embriaga, deixa louco. Dá vexame, pega fogo. Dá coragem, deixa rico. Dá ressaca e muito mais. Foi, mas lembro que só fui. Essas bebidas coloridas acabam com a gente. Saí de casa 100%, mas voltei 190. Até que desceu redonda, mas quando subiu na mente, eu percebi que uma Skol Beats embriaga muita gente. Duas Skol Beats embriaga muito mais. Três Skol Beats embriaga muita gente.